que tá feliz, foi tudo pra cima! Deixa a mãozinha pra cima, quem tá feliz. Quem é que tá feliz? Deixa as duas mãozinhas em cima. Deixa as duas mãozinhas em cima, as duas pra ficar bem bonito. Só quem é de Abaetetuba, deixa as duas em cima. Por isso. Agora! Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é feitinho. Eu tá começando! Ele também vai falar. E aí? Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Vai começar a pressão! Eu demorei um, dois, três, muitos anos. Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! O que eu preciso é você. E agora? No trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos, quero ver todo mundo com DJ Daniel. Tô precisando de férias. Férias. Vou sair com os maloquinhos. Vamos morar. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doguinho se encantou. Deixa a bigada! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem brota aqui na base. Bora fazer sacanagem. Lá vai mais uma, vai Detuba. A gente brigou. Joga pra cima! 3, 2, 1, valendo! O animal tá bravo, meu! Eu vou deixar você partir. Bem alto! E sabe canto, vai! As equipes, os fã-clubes, as famílias, as comitivas, enfim, todo o povão que, claro, já marca a presença com a gente aqui no estádio Humberto Parentes hoje, para esse grande lançamento do nosso Búfalo do Marajó. A revolução chegou! Revolução! E agora? Galera que veio de Garapé-Mirim, um abraço pra vocês também. Galera que veio de Belém do Pará já tá aqui. Daqui a pouquinho a gente vai cumprimentar um por um. Toda a galera que veio do Moju. Fazer uma pergunta pra vocês. Já me disseram que o clube do Remo tá lá na última, é? Verdade? É? Diz que ele tá acendendo tudo, o clube do Remo, é verdade? É o Lanterna. Mas a torcida do Remo dá um grito! Dá um grito! Sem ficar com vergonha. A torcida do Remo dá um grito! E quem é do Bicola faz barulho! Quem é do Corinthians dá um grito! E quem é do líder do brasileiro faz barulho! É do jeito que a gente gosta! DJ Fábio. Amor, eu sei. Amor, eu sei. Te magoei. Bora, meu parceiro filho, tá aqui com a gente. Mas vamos ter. Nossa equipe Lacoste que tá no berço hoje. Alô, minha equipe Lacoste. Um abraço também aos moleques daquele. As musas, todo mundo do ladinho. Um abraço. Te amo tanto. Os irmãos Metralha, o Bonitão, o João, o Peixe, o presidente Cris Rodrigues, o Leine. Um abraço. Sente. Se tu ainda me amas, amo, amo. 007 tá com a gente. Se tu ainda me amas. E agora? Eu sou. Alô, Serginho do Pai, alô, Monique. Monique. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais uma chance. Um abraço também, meu parceiro Denilson. Isso aqui com a gente. Alô, meu vereador Alessandro. Um abraço pra você. Tá com a gente. Valeu. Mas vamos tentar conversar. Alô, Bruno Lima. Apaga a luz. Escurinho. Apaga a luz. Quem é que gosta de fazer a mão no escurinho? Dá um grito aí. Quem gosta de fazer a mão no escurinho? Dá um grito. Apaga a luz. Quem gosta de fazer a mão no escurinho? No claro, tanto faz. Dá um grito pra mim. Apaga a luz. E quem é que tá solteiro? Dá um grito. Apaga a luz. No escurinho. Apaga a luz. No escurinho. Apagar a luz do palco. Agora. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Põe a mãozinha pra cima. Quem é sincero aí, dá um grito. Alô, Bruno Lima. Caralho, acende a... Joga a mãozinha pra cima, a mãozinha. Joga essa mãozinha. Joga a mãozinha pra cima. Joga tudo. Joga a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai. DJ Fábio. Ele também vai falar. Esse monstro tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Bora! Alô, pessoal, deixa aqui com a pra gente. Abraço pra você, fechou? Deixa eu abraçar a nossa equipe cacetada. O Valber, o Wanderson, sua matriarca, o seu paizão. O sinal tá todo mundo aqui. Nos receberam de braços abertos hoje. Isso. Alô, Romero. Alô, gigante. A revolução. Desespero não dá mais. Como é que é? E agora? Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Quem sabe solta a voz! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Em alto, vai! Assim da luz me enxerga, eu não aguento mais. Sofrer. Qual é a mulher que tá solteira? Põe a mãozinha pra cima! Vai! Felipe Fernandes está aqui com a gente. Um abraço pra você, Felipe. Ele tava com saudade do Búfalo. E ele disse assim: Fábio, agora tá top demais. Revolução. Rapaz, cadê a nossa equipe da corte? Cadê a minha equipe da corte que tá no berço hoje? Hoje! Bora, na corte, todo mundo, todo mundo, todo mundo! De pau, o bagulho vai doidar. É a equipe Lacoste chegando pra detonar. Tudo mesmo! Que o de pau, o bagulho vai doidar. Givanilson e Edinelson chegando pra detonar. É o aniversário da Lacoste, o animal! E a Baipetuba! Junto com os moleques. Um abraço, Boguinho. Lucas Correia, o nego, o rei dos quebras de pau, rompendo fronteiras. Agostinho Bum falou! Que vai detonar. Com Daniel tocando no São Moraes. Eu boto fé que esse DJ é sagaz. Em Abaitetuba é muita curtição. É a equipe Lacoste botando na pressão. Bora pra cima, pra cima! Alô, minha cacetada! Doutor Rui Vira Peixa por ali. Valeu! Olha a chifrada! Vai te dar chifrada, vai! Chifrada! Como é que é? O animal vai te dar chifrada. Vai te dar chifrada, vai! É o búfalo do Marajó! E agora? A nossa união agora tá formada com a galera da Barca e a equipe cacetada. A nossa união agora tá formada com a galera da Barca e a equipe cacetada. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu e o búfalo me espera. Fui, partiu e o búfalo me espera. Fui, partiu e o búfalo me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Bota na pressão, na pressão, na pressão. O búfalo me espera. Vira tudo! E agora? Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. Na batida, na batida, na batida. O DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que... Família Cachorro Louco, Janário! Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma aqui hoje! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe essa tapinha, e dá-lhe essa tapinha. E dá-lhe essa tapinha, essa tapinha, essa tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Júnior Santorini. Por quê? Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. A revolução Búfalo. DJ Noxi, Mixi, está aqui com a gente. Um abraço pra você, Noxi. Os moleques da onda, o Marisson, o Jobson Farrista, o Maralão, o Thiago. Bora, Peixoto, tá de boa. Iria me amar. Acho graça porque não respeito. parceiro Juninho Moura. Abraço a você, Juninho Moura. O nosso grande parceiro Ceasa, Vanessinha, todo mundo. E agora? Agora vai sofrer na mim. Meu parceiro Pokémon está aqui com a gente. Um abraço pra você, Pokémon. Olha o meu parceiro Júnior! Júnior dos Magnados está aqui! Aqui! Poderosa, super bis, diz eu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Essa é a parada da mistura. Mistura tudo! Funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando. Só quem tá feliz joga a mãozinha pro alto! Quem vai até de manhã põe tudo pra cima! À noite eu já não saber. Ouviu falar do búfalo do Marajó? Ela agora! De conhecer. Bora! Vem ver no bagalação ela beber. Alô, Monique! Alô, Serginho do Palio! Bora, Felipe! O amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver. E agora o Wesley? Todo amor que eu te levo pro meu apê. Todos os paqueiros estão de olho na mina. Sérgio! Não adianta chegar de SS pé. Lances! Tá dominado. Bora, Serginho, você! Vamos! Pra você se ligar! E agora? Búfalo do Marajó! Gabrielzinho, um ratinho! Coração pra não se apaixonar. Então. Não se entregar. Eu sempre treinei meu corpo. Gaspazinho com a gente! Todo mundo! De olhares sedutores. Quem é sincero, põe a mãozinha pra cima. Quem nunca meteu um chifre, põe a mãozinha pra cima, vai! Me deixou em segredo. Me desamou. Agora! Sincero, canta bem alto! Vai! Que eu tô! E eu! Podem! O bagulho tá ficando doido! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Vai, vai, vai, vai, vai! Tereo, as novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Ela quica no tu, ela quica no tu, ela quica no tu. Vai girando! E agora? Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Alô, Danilinho, um abraço pra todos os meus amigos, né? Segue o show! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. Seu moço, eu venho de longe. Então toma aí! Sonic, o meu parceiro Rony, o Manelzinho, o Wesley, Jorge Antônio, o Elielson, Luciano Guilherme. Vem de longe, vem de longe. Toma! Ô piranha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, o DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando! DJ não rebolar, ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Tem que ser na pressão! Pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. A gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Tá faltando. Te segura! Manda que a gente dá um jeito! Eu sou o Didier Rodrigo Elton Pirado, os prostitutos da farra. Valeu mesmo! Quero ouvir vocês bem alto e uma só voz! Dois! Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Igor Show, galera do Boju, já que presente com a gente, valeu, Igor! Mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Quem sabe canta, vai! Sangue bom. Diz que não vai mais. Caçadores do Rock com a G. Tu falou do Marajó. A aparelhagem mais honrada do Brasil. Vai, vai, vai. Búfalo do Marajó. Quem tá solteiro vai jogando. Só quem tá solteiro jogando a mãozinha. Jogando a mãozinha. E aí? Vem assim, vem assim. Essas malandras. O que ela quer, Blasi? Que só quebral, só quebral. Ninja Evelyn, Verica, um abraço pra vocês também. Meu parceiro DJ é o Alex, vai estar aqui com a gente. Natália, Giro Cabeça, Quadrada, valeu. Alô, minha equipe cacetada! Bora, Romero, GDB. Só quebral, só quebral. Cadê o bolão? Não veio hoje? Vral, vral, vem pra favela. Alô, Wanderson. Alô, gigante, alô, Valver. Cadê o seu paizão, rapaz? Cadê ele? A novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Daqui a pouquinho tem DJ Wesley, tem Rafael Cassiano, tem DJ Darlan e o show do Búfalo. Falou! Essas malandras, vai, vai, assanhadinha, vai, vai, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, vai, vai, fica doidinha, vai, vai, então vem sentando aqui. Alô, Robinho Playboy, um abraço pra você, Robinho! DJ, DJ, isso não é legal, tchau! Passando mal, os caras doidos da Super Trinca, o Anderson Lulu, o Envia Santos, o Envia das Trigas, o Gerilson, o Ultra Pop! Fala, minha equipe do Mochu! Jojo tá aí, Rani Braga, as problemáticas com a gente, Carnival, os moleques da Kenner do ladinho, tô passando mal. Os moleques da Kenner e a Musa, para Leandrinho. Assim, Xerequinha malvada, xerequinha do mal. Quero ouvir vocês cantando e achar aqui. Se liga, você achando que eu tava com minha outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse vou abaixar o seu, quero ouvir vocês. Não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão. Alô, Júnior da Freeboard! Agora vai! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane. Agora! Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marcar. Só quem tem um amigo boca de pelo vai cantar! E pra beijar na boca, depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Será? Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Yuri Martins. Agora! DJ Fábio, o F10. Igor Show, um abraço pra você. Bruno Playboy, Lucas Santos do Moju. Você vai sentar por cima. Patinho do MDK tá aqui com a gente. Galera da Nike. Cachorro louco tá aqui também, valeu. Valeu. E a 007. Tranca com o bumbum, ela balança. E Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. E Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Será que ela vai hoje? Ela vai! Agora vai sentar. Bora, tio Barriga, tá ligado? Esse é parceiro. Tapinha na um abraço no canto da igreja. Rio Cobra d'Água, Denilson, Jabeco, Nalisson, Bobby Onel, Milo Totoni, família Camão Sossego, tá aqui com a gente. Malandra, ela vai se apaixonar. Joga a mãozinha pra cima, a mãozinha. Evolução. Aqui no Humberto Parente. Vai, Detuba, vai. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor. Me confiei, me entreguei. Monique, o Alessandro está aqui com a gente. O Aldo do Palio também. O Serginho, todo mundo. Imaginando, mas como pode cair nessa vaza de... Quem sabe canta bem alto. E parabéns. Agora! Bora com o Madre Dani! Falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Super Trica, o boneco Veldon da 150, o gordo das Tricas, Alô João Leno. Alô, Playboy. DJ Nelson e o Gilmanilson do Bala! Do Bala! Um abraço! Eu também quero largar de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento, só falta emoção. Tu tá na minha, eu também te quero. E aí? Larga de besteira, o nosso caso é sério. O empresário filho! Me entrega logo! Ele que veio ver de perto, o novo Búfalo, alô filho! Um abraço! Eu vou pra aí. E aí, Bruna, já tá aqui com a gente? Um abraço pra ti! Sozinha precisa de mim pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Então, já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Família Tribo Som, aí, o Guerreiro Gladiador, um abraço pra vocês. Valeu! Agora! Eu te agarrei, novinha. De te empurrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. O Isaac Cardoso, o Messias Mega Rana, o Nilzinho, o Joel, ficha, ficha. O Leandro da Nike, valeu. Novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. E a cacetada! Beijei, novinha, novinha. Batata quase novinha, não para de comer hoje. Novinha. na minha. Deixa eu avisar pra galera. Quero. E sábado, dia 26 de julho, tem a festa de Santana. Entrega logo. Pode grema. Lá em Garapé Miri. O fundo do Marajó, claro. Lá no Netunos Clube. Mais uma do nosso amigo vereador. Vereador Toninho tá aqui com a gente. Alô, meu vereador Toninho. Bora, vereador. Envolvimento diferente. Eu ensino a vocês. A vocês. E aí? Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. De uma vez. Esse hit é chiclete na tua mente. Senta, senta, senta. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico. Bora, espaço! Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se folgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. Peixoto! Rúcio! E aí? Doutor Rui, o Vira Peixe tá aqui! A revolução! Thiago Jona dos Santos, um abraço pra você também, os brothers da curtição! Tchau! Meu MC Lu, bate, bate, bate! Bumbum bate, bate, bumbum bate, bate! Meu MC Lu, matou a rainha do lago! Valeu, sexy boys! Valeu! Bumbum bate, bate, bate tudo! Ela se joga e MC Loma desce, desce. Ela rebola as inimigas enlouquece. Ela se joga e MC Loma desce, desce. Ela rebola as inimigas enlouquece. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. O bagulho vai doidar. Então pode se soltar, encostando. Nossa equipe, tô nem vendo de águas lindas. Falou, Magno. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. E aí? Tá certo? Ei. O Alan, o Lolo da Nike aqui com a gente. Confesso, alô, Tutu do Buritinga! Confesso, me apaixonei. O David dos Fugitivos, lá no Barreiro, o Brenda, vai, Rodrigo, vai, um abraço! Vai, que vai, que vai, vem que vem! Quicando, um tentando, um quicando, um sentando, jogando. O Netinho dos Internacionais, um abraço pra você! Um sentando, é o Pique! Bora, cara! Vai, que vai, que vai, que vem que vem, que vem! Vai, que vai, quicando, vai, que vai, tentando, vai, que vai, quicando. Jogando a bunda, vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando. Eu te falei que eu não preciso. 3, 2, 1, vai! Gabrielzinho, alô, ratinho! Tá aqui com a gente, tá aqui com a gente! A revolução, Búfalo do Marajó. Começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Bora, meu parceiro Pokémon! Tá de boa! Valeu, moleque! Morena, bagulho vai endoidar hoje! Novinha jogando, vai! Parabéns, novinha! Tu ganhou o troféu do ano! Morena jogando, doirinha jogando! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano! Morena jogando, doirinha jogando! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano! Parabéns, novinha! Tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Deixa eu deixar assim, no ritmo da quadra junina, Guru! Agora! Essa é a pai dela. Sucesso. Essa o Brasil canta. Graças a Deus. Começa a quadra junina. E a gente começa. Bora, meu Deus. Agora. Bora, vereador Toninho do Buritinga, tá de boa! Dia 26 no Netunos Clube, vereador! Você, você! Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer... Clebinho, cachorro louco, tá aqui presente com a gente, um abraço, Clebinho, pra você! Você foi despejada do meu coração. A revolução... E vá morar no beco. Igor Show! Falou, filho! Você foi na minha vida. Ela foi a pior. Família Atitude, da mãe de turma, não no setor. Arrumado no Búfalo. Bruno você está aqui com a gente. O Niel Farricha, o John, Chiminha, o Fernando, o André, o Nilson, Juan, Seu Gleison, Jameson. Bora, Coco Louco. DJ Sandoval. Au. Porra, assim, vai. Minha cruzada de. Elite, você até gravando tudo, eu falei, Elite! E aí, mano? E a patroa Mete tá aqui com a gente? Olha o Jorginho Fortuna. Fortuna, mas... O Jorginho do Mojum. O parceiro me segue do Mojum. O Dadinho. E fazer o que der e me é. Foi despejada do meu coração. Ritmo da cola, Junina, bora! Pra morar no beco da decepção. Desse jeito, Blaster! Você foi na minha vida. O Moisés do céu tá aqui! Inquilina. Você foi na minha vida. Bora, moleques da Kene aqui com a gente. Ao lado esquerdo. Tá todo mundo. E as músicas? Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Como é que é? Falou que a botina não combina mais com a gente. Segundo. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Como é que é? Vai agora. Deixa de ser pião de ouvir modão. Meu violão não deixo, não. Não deixo. Não deixo. O Pedro dos Guarão Anaique está aqui com a gente. Junto com a parceira Mirandinha. Do Alto Brilho. Pra usar gel, meu Deus. Alô, Tião, socorro. Não. Aí do Batistão, Vera Guarda. Está aqui com a gente. Um abraço. Para Felipe Fernandes. Ser pião de ouvir. Tá só na mão. Qual é o teu som? Teu som? Do Mar. A revolução. Garoto, deixa o meu pra usar já. Meu Deus do céu, não deixo, não. Não tem amor que vale isso, não. Segura aí, mano, Valde. Alô, gordinho, bebê. Rapaz, o clipe. Daqui a pouquinho a gente volta com a pressão. São. Isso, a gente vai no ritmo da quadra. Bora agora. Alô, vaquinha. Ele se traiu. Dia 15, Cuiarana, tu te prepara, viu, Bruno Lima? Vai ser só daquelas da época. Época. Vima-se a Felipe. São Januário pra baixo. Deixa comigo. Agora é por favor. Bora, garçom, Ponioca. Demais, com a envolvência da batida. Vem assim. Vai, e treme tudo quando o som do batidão toca a coneta. Sacode o medo. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Desce, desce, desce, desce, vai detuma. Vai detuma. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. O Breno das Nesses. Irmão Aru e a sua primeira dama Joyce. O Davidson Maué está aqui com a gente. Christian e a primeira cima dama. Lucas Cacetada. Subiu, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Felipe, vem, vem, vem, Felipe, vem. Nossa fiel equipe Gasparzinho. Para tudo, para aí, paralisou. Vai. Rebolou, rebolou e rebolou, rebolou, rebolou. Bora, Vanessinha. Obrigado, meu parceiro Robinho Playboy, está aqui presente. Júlio da Fimose. E vamos! pedir pro garçom. O quê? Aumenta aí. Um abraço pro Leopoldo, Wesley e a nossa equipe, maloqueiros. Do jeito que eu quero. Fiel MDK no nosso Búfalo. O Leozinho, o jamaicano MDK. O Leone, Igor da Paragás. Alô, Patinho. As musas MDK. Um abraço e um beijão pra vocês. Aquele mesmo, pá. É avião. O nome da canção é naquele mesmo bar. Sei não, viu? Sei não! Olha o Valsinho! Que solozinho legal, cara! Valme cacetada, alô Anderson! Aqui estou. Tá nem o patriarca, tá aí? No mesmo lugar de sempre. Tá rodando, homem é perigoso. Rodando todas, tentando não lembrar da gente. E aí? Mas não sai da minha mente o teu cheiro, teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Levante o copo desse jeito, vai! Ricardo, vai pedir a quem? Vai pedir a quem? Eu vou pedir pro... Vai! Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora o táxi te buscar. Pra reconciliar. Hoje eu quero igual. É quadra junina, Bruno Lima, Bruno Lima. É Carlito do jeito que tu quer. Porra. Calma que é só um pouquinho. Tá na quadra, tem que tocar. Esse negócio agora no sertão já foi trabalho mais maneiro. Menos pra eu. Quem mata um homem? O que aconteceu? Lasquei. Levei uma surra tão... Ronaldo, é o parceiro, o Marquinho e a galera do Mercadinho. O da Praça é Nossa. Um abraço! 18 anos incompleto. 1930. Como é que é? Ingressei nas forças. Revolução como diabo. Tiro como diabo. Nunca dei nenhum. Eu queria ser artista. Ingressei na RCA, onde estou até hoje, graças a Deus. Aí eu já era artista. Artista do Nordeste. Do Nordeste, meu. Sonho. Para Gabrielzinho, 007. E o Ratinho, todo mundo. Oh, aqui direto pra Irituia. Tuia. O aniversário do DJ Novo. Eu quero dar uma surpresa danada, meu pai. A surpresa vai ser tão grande que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. Regressei. Cheguei em casa de madrugada. Tô ali, naquela madrugada sertaneja, frente a frente com a minha casa. Chamei. Boa de casa. Boa de casa. Boa de casa. Me lembrei do prefixo. Como é que é? Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Só pra gente tocar um pouquinho da quadra junina aqui no Búfalo. Sim, senhor. Para ele achar que toca de tudo pra todo mundo. Daqui a pouco tem muita pressão de novo. Daqui a pouquinho tem o Wesley, tem o Rafael. Tem um show com o DJ da Rádio. Tem muita coisa. A noite é uma criança. Quando vim de lá, traga um copo d'água pra mim. Copo. DJ Léo Consagrado está aqui com a gente. Valeu. Bora, meu parceiro Pokémon. Um abraço pra você. Tá na retaguarda ele. Ele. Esquerdo, caneco no fundo do pote. No fundo do pote, lá no fundo. E bongo. E aí? Lá vem o velho. Cabo Peixoto. Tá de boa. O candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava. Arriou o corpo d'água no batente da janela. Um abraço pra Miele. Isso aqui com a gente, é Monique. Luana Pamela. Aqui com a gente, Adriane Ferreira. Todo mundo. Aquele presente no animal. Aquele cheiro antigo. Aquele cheiro meu. Aquele cheiro dele, viu, Joaquim? Ele candeou-se. Levantou o candeeiro acima da cabeça. Me interrogou. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga. Me lembrei só do cara essa, viu? Isso é hora de você chegar em casa, seu corpo. Alô, Totozinho! Santana, Gonzaga chegou. Cuidado. Viva Deus, a meninada. Ei! Menino como o diabo. Irmão que eu não conhecia. Então. Aí ninguém dormiu mais. De manhã cedo, a casa já tava cheia de gente. Aí eu digo, agora eu vou fazer bonito. Vou cantar pra esse povo. Desembaiei a sanfona e mandei brasa. Quando eu pensei que tava agradando, Raimundo já. Dia 1º de setembro tem Tribo Sul. Luiz. Arena do Fabinho. Januário, moleque. Ah. O F10 do Búfalo. Agora. Eu votei lá no setão aqui, zombado em Januário, com meu pole prateado. Só de baixo 120, botão preto vem juntinho como negro e pareado. Vem fazer um chifrinho. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. Pra galera que curte, se liga no nosso animal daqui a pouquinho. Nós vamos inchar lá em Irituia. A melhor aparelhagem. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance tudo, dance tudo, dance. Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Dia 15 tem o Búfalo em Cuiarana. Com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.